safadão. Tô doidinho pra ela fazer um amor comigo hoje, safadão. Só hoje, hein? Só hoje. Sinto saudade do seu corpo nu, no espelho do seu beijo com sabor de babalu vendê, daquele amorzinho de arrepiar o cabelo. Não tô falando que é pra você terminar, mas se quiser dar um migué nele ainda hoje, dá tempo. Aperto pause no seu relacionamento. Faz amor comigo só hoje, faz amor comigo só hoje. Se ele te ligar, cê faz pro doce. Faz amor comigo só hoje, faz amor comigo só hoje. Se ele te ligar, cê faz pro doce. Faz amor comigo só hoje. Wesley Safadão! E daí, Rodolfo? Vai, safadão! Vai, safadão! Sem saudade do seu corpo nu, no espelho do seu beijo com sabor de babalo vermelho, daquele amorzinho de arrepiar o cabelo. Agora não tô falando que é pra você terminar, mas se quiser dar migué nele ainda hoje, dá tempo. Aperta o pause no seu relacionamento. Faz amor comigo só hoje, faz amor comigo só hoje. Se ele te ligar, cê faz pro doce. Caraca, faz amor comigo só hoje, faz amor comigo só hoje. Se ele te ligar, cê faz pro doce. Caraca, faz amor comigo só hoje. Tô doidinho pra ela fazer um amor comigo hoje, safadão. E se ele te ligar, cê faz pro doce. Faz amor comigo só hoje, naná. Faz amor comigo só hoje. E se ele te ligar, cê faz com doce. Faz amor comigo só hoje. Só hoje. Valeu, safadão!